Esse é o jardim onde cresci nas ruas de terra, jogando bola, barrigudinho de favela, entre vielas e ruas sem saída, crescendo em meio de flores sem vida, pisando nas plantas mais venenosas, seguindo com boa conduta na trajetória, glórias ao rei que sei que me guardou, quebrado aqui alguns fatos não se consertou, mas sei que é por amor que cada um continua. Entre pessoas do bem e do mal que se mistura, sem estrutura pro jardim florescer, mas mesmo com dificuldade vejo crescer. Sonhos no coração de cada morador, ganhador de uma missão pra ser gladiador. Guerreiros e guerreiras que o pai criou, esse é meu jardim onde aqui estou. E é nessa que vou, fazendo minha parte, em cada jardim plantando a arte. Com coragem de Davi derrubando gigantes, do Piracangaíba a luta é constante. Os manos segue adiante e valoriza o dom, que faz os rap louco e pira no som, como diz mano JP3V, do pira pro mundo. Esse é meu jardim, onde planto conteúdo.